me lembrei a que horas. Nunca me lembrei a que horas. Eu vi aquela lua passar. Eu vi aquela lua passar. Sei que só esperava um toque. Sei que só esperava um toque. Eu vi aquela lua passar. Eu vi aquela lua passar. Pela janela na neblina, cruzando a estrada rumo ao sul, e eu percebi que há muito tempo